começar a brincadeira. Tem charanga tocando a noite inteira. Vem, vem, vem ver o circo de verdade. Tem, tem, tem brincadeira e qualidade. Faço versos pro palhaço que na vida já foi tudo. Foi soldado, carpinteiro, seresteiro, vagabundo. Sem juiz e sem juízo fez feliz a todo mundo. Mas no fundo não sabia quem seu rosto coloria. Todo encanto do sorriso que seu corpo não sorria. Vai, vai, vai começar a brincadeira. Tem charanga tocando a noite inteira. Vem, vem, vem ver o circo de verdade. Tem, tem, tem picadeiro e qualidade. Fala o fole da sanfona, fala a flauta pequenina. Que melhor vai vir agora, que desponta a bailarina. Que seu corpo é de senhora, que seu rosto é de menina. Quem chorava já não chora, quem cantava desafina. Porque a dança só termina quando a noite for embora. Vai, vai, vai terminar a brincadeira. Que a charanga tocou a noite inteira. Dorme o circo, renasce na lembrança. Foi-se embora, eu ainda era criança.